A sua rádio onde você estiver. Volta ao Front em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Os canais para você interagir conosco até meio-dia são o 4588-282828 no WhatsApp, 3028-2828 no bom e velho telefone fixo, também Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E lembra do tempo em que o pessoal pedia música e mandava recado no rádio, né? Até enviando cartinha aí pra emissora, né? Cartinha de papel mesmo. Pois é, né? Hoje em dia, e na semana do 7-1, cartinha só da Dona Lúcia pro Felipão e pro Parreira, né? Que barbaridade aquilo lá. Se você está na estrada ou se preparando para viajar, ó, não se esqueça que desde ontem já é obrigatório utilizar o farol baixo do veículo ligado nas rodovias, né? Isso mesmo durante o dia e também mesmo nas áreas urbanas, né? Sob pena de multa de R$ 85 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Aqui em Foz, especificamente, é preciso ficar atento porque há algumas avenidas da cidade que são, na verdade, rodovias federais, né? Isso passa aí desapercebido para muitos moradores aqui da própria cidade. Este é o caso, por exemplo, da Avenida Tancredo Neves, acesso ali à usina de Itaipu, que já foi BR-600 e hoje é um prolongamento da BR-277 até a barreira de acesso à barragem. Fique atento, então, Tancredo Neves é BR. Também da Avenida Tarquínio Joslim dos Santos, né, que também é um ramal da BR, que foi criado aí para dar acesso à subestação de Furnas. Então, atenção, farol do veículo ligado por ali. A BR-469, continuação da Avenida das Cataratas, né, onde a PRF, Polícia Rodoviária Federal, começará a fiscalizar primeiro com ações educativas, depois efetivamente multando quem for flagrado, né, sem o farol do carro ligado. Você, quando eu falei farol do carro ligado, você pensou que eu ia falar só farol ligado, né? Mas não, porque eu sou vacinado contra esses descuidos, né? O povo grava aí, tira do contexto e fica fazendo brincadeirinha depois, né? Aí é sacanagem. Bom, vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica vai para uma iniciativa muito legal e também fundamental em tempos de crise, né? O quiosque Ticket Louco, instalado no comecinho da Avenida Brasil, junto ao Hotel Bogari, aqui no centro de Foz, para oferecer ofertas e descontos para atrativos, passeios e restaurantes da Terra das Cataratas. O local fica aberto todos os dias, das 5 da tarde às 11 da noite, com atendimento focado nos moradores aqui da fronteira e também nos turistas que nos visitam, né? Os descontos oferecidos, inclusive, podem chegar a até 50%. Ajudinha providencial, por que não, né? Para tempos difíceis. Para saber mais sobre o Ticket Louco, que já está inclusive com um spot rodando aqui na programação da Transamérica Foz, né? Nós estamos disponibilizando agora em nossas redes sociais link para você curtir a fanpage do Ticket Louco no Facebook e ficar por dentro das novidades. Nossos contatos são a fanpage Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Ó, pode ir lá que já estamos postando agora o link para você. Yeah. música aqui no Front. Lembrando que nesta semana agora, né, de segunda até sexta, você vai conferir aqui na Transamérica uma programação especial alusiva ao Dia Mundial do Rock, que é comemorado no dia 13, né? E essa programação vai relembrar alguns dos principais sucessos nacionais e internacionais desse gênero que não só marcou, como continua marcando a vida de gerações e gerações. E vamos ouvir aqui agora, quer apostar que o tal do Mano do Comando continua tocando terror aí, ameaçando a galera que falsificou uma mensagem de uma organização criminosa nessa semana, ó. Vamos ouvir aqui na escuta, certeza que está falando ainda, ó. Tá ligado aquela novelinha que você assiste de noite lá na Globo? Fica esperto, vacilão, nós vai colocar a mão dentro da tua grade, tá ligado? Dentro da grade do teu quintal e desligar teu relógio de luz, mano. Bem na hora da tua novelinha, velho, fica esperto. Bem na hora da cena mais importante, tá ligado? Porque nós sabe qual que é, nós sabe. Nós vai fazer isso com você, mano. Precisa aprender a nunca mais mexer com nós, tá ligado? Eu, hein? Sai de baixo, Front Transamérica, até meio-dia. Programação musical aqui no Front, não é que o maluco continua tocando terror, rapaz, que barbaridade. Ó, houve aí uma ameaça mais apavorante que a outra, eu, hein? Tá ligado a tua internet? Nós vai descobrir a senha do teu Wi-Fi, louco, nós vai conectar no teu Wi-Fi, nós vai baixar filme, vai baixar série, vai baixar jogo, nós vai usar toda a banda do teu Wi-Fi, louco. Você não vai poder assistir nada, não vai ter Netflix, não vai ter aqueles vídeos lá, site das meninas, não vai fazer nada, mano. Nós vai usar tudo, tá ligado? Nós é sinistro, maluco. Mexeu com nós, tá ferrado, tá ligado? Front Transamérica, até meio-dia. E com essa trilha alemã no fundo, né? Nós já pagamos até as velas do bolo de chocolate do aniversário de 2 anos do 7-1, né? Recordados ontem. Eu recordo aqui também que logo mais, no próximo bloco, tem mais uma edição do quadro do 7-1 da semana, que são 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Vamos agora a um brevíssimo intervalo. Na sequência, já voltamos com o programa Fronte até meio-dia nas ondas da sua rádio. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.